pronto para táxi com 81 a bordo, 4 horas e 40 no Goiânia. Nomia 441, confirmando, Oxenia 6225? 440. 440 copiado, ciente, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera chama 8895, altímetro no 0, no 3, bom voo. Ciente, táxi Índia, ponto de espera da 10, 1895 vai chamar, altímetro 1013, 628. Sua visual, boa rotatória, reporta Miguel por campo para contato na torre. Cópia. Só um minutinho, senhor. Sete. Positivo, o uniforme Sierra Eco Hotel, liga frequência para coordenação de tráfego, considerando o pouso do senhor Zuno 1110, o controle desconhece tráfego na região para a informação, tem um bom voo. Doutor, Bruno 923, desculpe, agora está pronto para cópia. Bruno 923, autorizado Guarulhos, nível de voo 380, decola da 10, primeira curva direita, perfira a saída da El Leida, após Leida, voa direto para São Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo, até o Zulu, após a rota do plano de voo. 5134 no transponder, o controle 109.8, gol 1923, aguarde para o cotejamento, por gentileza. Escuta. É decolar, minha 225. Voo 923, escuteja. Ok, está autorizado 380 para São Paulo Guarulhos, decola da 10, direita após, no perfil da Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu no meio, BHZ e após rota conforme plano. O gol no 923, confirmando aqui também, transponder 5134, controle 198, no 923. Escutejamento correto, 62 é o portão, é após quando pronto, gol 923. Câmara. Bahia de todos os Santos, via corredores, é o Índia Novembro Alfa, está mantendo no 1500 frente. Tenha um bom voo. Solo Salvador, total 9911 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 20, alternando Natal. Total 9911, confirmando 3 e 20. Afirmo. Táxi em frente, Índia no ponto de espera, chama a torre 18895, altímetro no 0, no 3, bom voo. 18.95, a torre com 1013, total 9911, obrigado. Solo Salvador, TP 5514. TP 5514, cordança aqui de solo, 43, inicia, recorde táxi. 7, chamar para o táxi, 5514. Né 6225, decolado aos 48, chame controle 199.8. Gente, controle 198, até mais bonito. Controle, chame 6225, decolar passando 1500 pés, perfil Arbor. 6225, contato radar sobre o 320, na CDA. 320, 6225. Mike Eco Delta, decolado aos 49, chame controle 199.8. Controle 199.8, Delta. Oh. Controle Salvador, bom dia, papapá, Maico Delta. Maico Delta, 1098, o controle. Zero, pronto. Sol 9991, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 99. Alinha e decola 10, total 9991. Controle Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Bom dia, Mike Eco Delta, condições visuais prossegue para Manati. Condições visuais, Manati Delta. Foi 6225. Prossiga 6225. Mentireiro, foi de Lefa. Livre. Gente, 6225. Pro meia a bordo. Confirmando Recife, 4.004 horas. Afirmativo. Trip 5514, táxi atualizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 10-3, bom voo. Ciente, correto. 118-900, pode pegar 5514. Ciente. Sol 9991 no decolador 52, chame controle 119 decimal 8. 198, tal. Controle Salvador, bom dia, total 9991. Bom dia, total 9991, contato radar, sobre o nível 310 na saída Momo. 310 na Momo, total 9991. Alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Espera, foi usado além e decola, 5514. Informação em curso, é hotel, pronto, copo, nível 350 Recife. Pronto. Rocha na minha 312, Salvador Recife, autorizado nível de voo 350 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, prefira saída Pucca, transição Caju. 5153 é o transponder controle em 19.8, Xané 6312. 6312, autorizado, 350, 358, decola da esquerda, Pucca, Caju. Transponder 5153, controle 19.8. Só confirmando a saída Pucca, Jamo, Jamo, Caju, Xané 6312. Pucca, Jamo, Caju. Reposto quando pronto, fracionamento e pushback. Boa tarde. Controle Salvador, bom dia, 6-3-1-1-2-0-0, ao fundo, 6-0, informação bomba. Bom dia, 6-3-1-1, desce para 4 mil pés, o ajuste Salvador 10-1-3, chegada bomba. 4 mil pés, 10-1-3 na bomba, 6-3-1-1. Salvador, bom, 6-0-5. Assente da informação, hotel, autorização de alião, nível 3-0. Seria o Gol no 605? Afirmo. Pronto, Copa? O Gol no 605, 360 Galeão? Pronto, 605. Gol no 605, autorizado 360 nível, decola 10, primeira curva direita, prefira a saída da El Leida, após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 10 até a posição SMAP, após vir a rota do plano de voo. 5154 no transponder, o controle 119.8, Gol no 605. 605, autorizado, nível 360 Galeão, decola da pista 10, rua direita, da El Leida Bridge, até Zulu 10 SMAP, conforme o plano. 5154, responder ao ponto Alessandro 198, gol no meio 05. Cotejamento correto, 05, portal após quando pronto, pressionamento para o Chibec, gol no meio 05. Passaremos no 05. Positivo Índia November Alpha, torre 1-8, decimal 95, bom pouso. 1895, grato, querido. Controle Salvador, bom dia, TP 55 no 4, que é decolado na perfil da Condio. 55 no 4, contato radar, sobe o nível 130, sai da Condio. Sente na Condio, nível 130, 55 no 4. Final do ano 7, baixado e travado. Porta final de 3 milhas, zona 7, baixado e travado, Índia November Alpha. Para o táxi, azul 4299, 123 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto. 4 horas, 123, confirme o alternado. Ribeirão Preto. Ciente 4299, autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama 2, 10295, o último entrou no 0, no 3, bom voo. No 0, no 3, ajuste, via pátio Índia, até o ponto de espera do no 0, azul 4299. Oxanã 6225, agora chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. Para a primária 288. Afirmativo, 288, 260. Tem 288, 260, 6285. Delta, livre frequência, bom pouso. 4 para Brasília. 3304 para Brasília, aguarde cópia. Aguardamos, só confirma a saída para mim, por favor. É Arbor, Arbor e após Elefa. Arbor e após Elefa? Isso, Arbor, saída Arbor e Elefa, onde intercepta a Pesolu 17. Obrigado. O Índia November Alpha está a 3 milhas down no 7, com base pela direita. Índia November Alpha, ciente, continua a aproximação, ainda não avistado. Aguarde autorização de pouso. Guardando autorização, Índia November Alpha. É 3663, Guarulhos, informação em curso, hotel, 1 minuto cópia, por gentileza. É 3663, então informar a assistência do hotel. 0, vento 0,90 graus, 1,2 nós. Livre decolagem, 9,0 azul, só 3 na fase. Papa Romeu, Índia November Alpha, livre pouso na pista 1,7, vento 0,90 graus, 1,2 nós. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. Transponde o controle 109,8. Autorizado, Brasília 380, via up do Luno 7. Decola da 10, com curva direita, na primeira curva direita, perfil arbor, elefa. Após elefa, up do Luno 7, voa fina DCT. Transponde da 5155 e o controle 198, da 330, depois. Correto, 04 é o portão, é pode quando pronto, tracionamento pushback. Reportará. Centro, informação, hotel confere, 210, voo local, Salvador, Salvador, para procedimentos ISR, treinamento, desfile aéreo em Recife, Universitário do Segundo Comar. Estou ciente, o número 2 para a Copa Guarda, por gentileza. Então, 3663, Guarulhos autorizado, nível de voo 340, decola da 1-0, primeira curva direita, sentido a saída da Euleda, após Leda, voa direto para o São Brite, onde intercepta a rota Pesulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após a rota do plano de voo. 5160 no transponder, o controle 109,8, então 3663. Gente, autorizado 340 para Guarulhos, via Upper Zulu 1-6. Decola na 10 com a primeira curva à direita, da El, Leda, após Leda, Brinde, entrou pela Upper Zulu no meio até para o Hotel Zulu. 5160 no transponder, 198 ao controle, 3663. Protegimento correto, portão 02 é após quando pronto, fracionamento pushback, 3663. Reportado, 3663. Autorizado backtrack táxi até o Pátio 4, mantenha-me, escuta até o corte. Olimpo 01 na escuta para cópia. Olimpo 01, Salvador, Salvador, porém com procedimento UFR e treinamento em Recife, aguardando autorização deste último órgão para realizar os treinamentos de procedimento UFR. 210 é o nível autorizado, Luf 677 a rota, decola da 1-7, primeira curva esquerda, prefiro sair da Puca, transição Caju. 5165, o transponde o controle em 1-9-8, o posto era 7201, o Olympus 01. Saída da EL. 340, saída da EL, azul 4299. O Xamé 6311 desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, sem restrição, está autorizado final do procedimento, reposta atrasada. 2 mil pés, sem restrições, 1 no 0 no 3, 1.003, reportará está atrasado. Firmam, correto, decolou 1-0, curva esquerda, corrigindo também a saída Puca com transição Aracaju, o transponder 5165. Afirmativo, reposto quando pronto para o táxi, informando o POB e autonomia, por gentileza. Gente. Salvador, Golo 923, para puxa, acionamento, meia dúzia. Meia dúzia, portão, coordenação aqui de solo, reposto para o táxi, Golo 923. Coordenando, chamará para o táxi, Golo 923. Salvador, Tan 3304, puxa o pé castramento, portão 4. Tan 3304, portão, coordenação aqui de solo, reposto para o táxi. Tomarei. 072, pode voar, ajuda? Livre no 072. Hotel, Hotel Papá. Aciona identificação. Está sob contato radar. Chegada prevista a Golf, mantendo 100. Reporta no ideal de descida. Positivo, reporta no ponto ideal. Estabilizou ILS X-Ray, Oceania 319. 319, completa final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, bom pouso. Completa 14895, tchau. Confirmando autonomia 0434? Afirma, senhor, 0434. Vicente, TAM 3304, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia. No ponto de espera, chama a torre 108, meia dúzia, o altímetro 1093. Bom voo. Autorizado táxi para 10, via Índia, no ponto de espera 18,6, chama a torre, TAM 3304, bom dia. Alô, 1923 para o táxi, 46 a bordo, 3:30, Galeão. A instrução foi reportar baixado e travado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Lento, 1,00 graus, 1,3 nós. Trem baixado, checado, passando o marcador externo, aguarda a autorização de pouso, CNH 3, 1, 1. Gono 923. Solo, Gono 605, por estacionamento, são 5. Gol 605, coordenação aqui de solo, após o banho da companhia passar a cauda, está autorizado no 05, reportando para o táxi. 737-800 da companhia passando agora a cauda. Sim, pode estar passando na retaguarda, está autorizado, reporta para o táxi 605. Solo, confirma a sequência da torre para o 7304. 10895. 10895, obrigado. 3, 2, 5, 2, 5, 1, grato. 3663, aguarde para o push, por gentileza. 3663, aguarde. Imagina o TAM 3663-02 é o portão, fazendo essa equipe de solo e aponte para o táxi. Entra autorizado o pushback, eletronamente, por exemplo, então você manda o táxi para o TAM. Yankee, contato radar estabelecido, mantém nível de voo 070, agora afastado de Salvador, a 5.5 8 milhas. 58 milhas, mantendo 070, pro de TAP, chegada a mar e reporte no ideal de descida. Oi, Salvador, bom dia. TAP 3304 está pronto no ponto de espera da 1-0. TAP 3304, após o pouso do Airbus 320 na final, autorizado a linha e manter a cabeceira 1-0. Após o pouso do 320, a linha manter na cabeceira 1-0, TAP 3304. Chame 6311 no solo ao 010, livre direito, chame solo 1212 solo 9. Solo 219, chame 6311. Centro 1013. 1923, ponto de espera pronto. 1923, mantém ponto de espera. Puta. Salvador, bom dia, Xenero 6311, de tá na sua escuta. Xenero 6311, bom dia, táxi de Alfa, reportando a táxi Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, Xenero 360 Curitiba, hotel confere em 1 minuto cópia, OTAN 3859. Guarda. 295, Oxalé 6311, mantenha a posição antes da taxi Delta, por gentileza. Mantém antes da Delta, Oxalé 6311. Redução de pouso, é pode baixar travado. Ah, trem baixo e travado. Frente, voo 072, aguarde pista livre. Na 3304, decolado aos 12, chame controle, 199, decimal 8. 198, até 3304, bom dia. Tem uma solicitação, caso seja possível, ainda vai interferir no tráfego. Ao passar a posição bom, poderíamos aprovar o VOL Salvador para uma possível ou provável pouso na Tuna 7? Gente, o Hotel Papá reporta a posição BONF, descendo para 4000. Pois BONF está autorizado ao VOR e aguardando a modificação do plano para prosseguir visual para 1-7. Grato então até BONF. Após BONF, aprovaremos pela radial 3 com o de Salvador. E aguardando para descida para visual. 8, o controle 398, TAM 3859. Autorizado 360, Curitiba, pista 0, queira curva direita, sair da boca, após a boca, posição eleva a aerovia Pesolo 21, até Sorocaba, após Orana. Transponder 5163, controle 398, TAM 3859. Confirme o nível copiado e o perfil de saída. Tem mantido. Como fome cotejado, 360 nível, saída a bote. A saída é a? A bote, Alfa Bravo, Oscar Charlie, entendido. Negativa, saída Arbó, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Negativo, agora contendido, agora entendido. Arbó, TAN 3859. Cotejamento correto, 03 o portão, reporte quando pronto, fracionamento pushback, TAN 3859. Negativo, reportará quando pronto, TAN 3859. Táxi 3663, 178 a bordo, alterna Galeão, 3:45 de autonomia. TAM 3663, táxi via Índia, no ponto de espera chama 8895. O altímetro no 0 no 3, bom voo. Gente, Índia, 3295, Golfe, ponto 010, Cumbi 3, 3663, bom dia. Saulo, Gol 9605, para o táxi, 184 a roda, 3 horas e 20 de autonomia, Altena Campinas. Gol 9605, táxi em frente, Índia, no ponto espera, chama 28895, altímetro 10 no 3, seguindo o Airbus 320 da tá à frente. Segue o Airbus, Índia, ponto 02895, 3 ajustes, 9605. Hoje na 6311 da passagem ao 737-800 da Boa, sua esquerda, após ingresso a Juliette 08 ao portão. Juliette 08 é o portão da passagem à aeronave da Gol, hoje é 6311. 07 da El. Ok, confirma, poderia voar bridge da presente, Gol 9923? 923, dois à direita, Prodineda. Prodineda, Gol 9923, muito obrigado. Ah, fala, meu. Apenas seguindo a Yellow Line, o 63 ou não? Segue Yellow Line, é hoje a 63. Olimpo 01, autorizado cruzamento da pista no 028. Prossegue via Delta e Alfa, reportando antes da Taxi Juliette, Olimpo 01. 63, autorizado ANA e manteiga de 0 no 0. Ali eu mantei 1 no 0, 3663. Bom, no 072, no salão 1 no meio, livre direito, chame o salão 21, decimal 9. Livre 219, 072. Chame 63 no 2, posição 1 no 0, coordenação aqui pessoal é posto para ataque. Salvador no 072, livrou, uma boa. 1 no 072, táxi de Alfa, reporte Anza, táxi Juliette, por gentileza, bom dia. Alfa, chamante da Juliette, gol no 072. 1 no nós. Autorizado de voar no 10, 3663. Oi, Salvador, bom dia, gol no 605, ponto espera no 04. Gol no 605, mantém ponto espera. Mantém, 605. Mais 05 autorizado ANA, mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, volta de 05. No 0, mantém a posição, chama 208-95. O altímetro agora 1 no 0, 1 no 4, o Olympus 01. Último voo. Da Juliette, Gono 072. Gono 072, ingresso Juliette, 62 é o portão. Juliette, 62, obrigado, tá já. 199, decimal 8. Controle agora, 3663, bom dia. Secundária, 1260, bom voo. 288-260, obrigado, bom dia. Pessoal, bom dia, 3663, perfil da El. 3663, contato radar 7340, CDAE. Confirme a autorização de nível, senhor? Eu tenho aqui 340, confirme. 340 da El, tenho 3663. Senhor, poderia confirmar, por favor, é na subida da El ou direto da El? Pode curvar direto da El. Direto da El, tô 3663. Seu papá passou bom, se aproa no VOE. Gente, o céu, seu papá desce para 2 mil pés, o ajuste 10014 no momento. 10014, aguardando modificação da gente. 2014, papá. Força Aérea 7201, não autorizado a alinhar e manter captura na zero. Olimpo 01, não alinha e mantém. Z59, aguarda para o pushback e acionamento. Por gentileza, temos o área 2 da Senhora Vienca já finalizando o pushback, a fim de não preterir o mesmo para o táxi. Positivo, aguardo. 05 decolado aos 21, chame controle 119.8. A descida para 2 mil pés, o ajuste 10 no 4 permanece, está autorizado o procedimento, é posterizado. Para 2 mil comunicações, autorizado o procedimento, é portaria estabilizado, é rota aí antes. Voo 923, Recife, frequência 3325, secundária 1251. 3325, 251, muito bom dia, obrigado, 1923. 3950, Pátio Índia, 10, 6, 3, 9, 2. Altímetro 1, 0, 1, 4, bom voo. 0, 4, obrigado. Entre 8, 5, 9, é o solo. 3, 4, prossiga. Coordenação tipo de solo, após 0, 2, da Avianca passar a cauda, inicia no 0, 3, coordenação tipo de solo. Papá já em contato visual com a cabeceira 127. Tente, Serra, tem o Papá modificado aos 1-1-1-2-2. Chama a torre agora na frequência 1-1-8-9-5, composto. 1-8-9-5, muito obrigado. Controle de Salvador, muito bom, chegou no 888, vai cruzar o 2-1-2 para 1-5-0, com informação hotel. União no 888, desce para 050, chegada Mari. 050 Mari, do 1-8-8-8. Na aproximação, reporte passando em remar. Passarei. O Serra Papá solicita a possibilidade de, em coordenação com o Infraero, posicionar um ônibus para do Pátio 4, aliás, o pátio ali da o pátio em frente à Baeté, para uma condução para desembarque dos nossos passageiros. Nós estamos com 9 passageiros. Serra Hotel Papá, sente uma viatura para 4 passageiros, confirmando? Para 9 passageiros no pátio ali em frente à Baeté. Sim, Serra Hotel Papá, reposta passando a rima. Olimpo 01, no decolar 224, chama em controle 199.8. Controle 798, bom dia e um bom serviço. Controle Salvador, muito bom dia, Olimpos 01, né, o perfil da PUCA Transição Aracaju. Olimpos 01, contato radar sobre o nível 210 na saída PUCA. 0210, Olimpos 01. Controle 3663, pode coordenar a bridge para nós? Confirma, aeronave Santa Bridge? 3663, Natan. Aguarde. Aguarde. Alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinha e mantém, cabeceira 1-0, 63, 1-2. O TAN 3663, mantendo o perfil da saída, tivemos a informação aqui que esse setor de saída, o centro está operando convencional. O centro solicitou que eu mantivesse o perfil da saída do TAN 3663. Chama o mesmo agora na frequência 1 251, secundária 13325, bom voo. Ciente das informações, chama a Recife agora no 251-3325, tá, 3663, bom dia. Até o Papá, livre pouso na pista no site, vento 1, correção 090 graus, 129. Receba pelo Yankee Torre, 118 decimal 95, bom pouso. 118 95, grato, bom trabalho. Dia 5494, acione a identificação, contato radar, mantendo nível de voo no 3054 milhas de Salvador. Voando Mari para interceptar a chegada Mari e reposto no ideal. Deixa que voa na prova da posição Mari, na chegada Mari e reposto no ideal. 5494. Um reporte baixado e travado, vento no momento 090 graus, 119. Sete, reportaremos baixado e travado, Yankee. Bravo que Luiz, que agora é com a torre, frequência 118, decimal 95, com pouso. Gente, backtrack, bate vai lá, vai até, já vai até. E a gente agradece aí a coordenação com o Leva, obrigado. Nosso táxi alterna Campinas, autonomia de 045, POB 153. São 3859, táxi vem de Alfa, tá o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste 1014, um bom voo. 1014 via Índia. Índia Bravo, seu ponto de espera da 10, 1014, são 3859. Até o Yankee, livre pouso na pista no zero, vento 100 graus, 119. Sete, livre pouso, carro até o Yankee. ZNDB de Olinda. Prova de Olinda da presente, Olinda foi 01. Afirmativo. Positivo, Mike Cudel tem condições visuais, reporta outra vez de Pituaçu. Da pistão no site para pouso. Taxiará até o Pátio 4. O Abaeté, o Alguiar da Mamá vai parar no Pátio, se não no lagar. Obrigado. O céu até o Yankee, no sol aos 29, livre direita, chame o solo no 21.9, confirme o pátio fora qual era a taxa. 3, vai virar direita, câmera 219, céu até aí. Céu até o Yankee, confirme, será permanecer no pátio 3 ou somente desembarque? Operação Vitor, senhorita, estimamos uns 40, 50 minutos de solo. Sim, céu até o Yankee. Essa é uma fala. Controle 5414, ideal de descida. 5414, esse é o nível 060. 060. Serra da Yankee, livrou na Delta para o Pátio 3. Serra da Yankee, bom dia. Táxi em frente ao Faquilo Pátio 3. Atento ao sinalizador no pátio. Ao Faquilo Pátio 3, atento, Yankee. Ah, pode parar ingresso na pistão no site. Tango Sete, o Papa Tango Bravo, que Luiz. Papa Tango Bravo, que Luiz, que ainda não é avistado. Aguarde autorização de pouso. Aguardando, Bravo, que Luiz. São Salvador, bom dia, Tango 3859, ponto espera da 0, pronto. Tango 3859, autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento 190 graus, 1-1-2. Autorizado alinhar e decolar pistão 10, Tango 3859. Tango Bravo, que Luiz, que livre pouso na pistão 97, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Livre pouso 97, o Bravo, que Luiz. Roger America 239, descent level 050, I'm on arrival. Afirmativo no 888, desce para 2000, ajuste em Salvador no 0 no 4, está autorizado, sinal procedimento elétrico, R-Ray, recorte estabilizado. 2000 com 1014, autorizado R-Ray, sinal estabilizado no 888. Bravo, que Luiz, que no sol aos 3-2, autorizado backtrack e táxi até o pod 4. Papapá, Alfa, Tango, Tango, autorizado cruzamento da pista 97 e táxi via Quebec, Mike e Lima. Na Lima, chame o solo no, na frequência 1219. Índia November Alfa, bom dia, informação Índia no momento, confirmando o toque remitido em Veracruz. O centro Recife na frequência 12545, secundária 12685, bom voo. Recife 12545, 12685, bom dia. Mike Eco Delta, Ponte Del. Mike Eco Delta, descendo em condições visuais, passou por Pitu, Pituaçu? Torre 1-1-8, decimal 95, bom pouso. Caraca, Delta. Atingiu 060, 5414. 5414, desce para 3.000 pés, o ajuste no 0-4. 3.000 pés, P14, 4-4. Controle de Salvador, bom dia, 1982. Bom dia, 1982. Desce para o nível 050, direto e TAP, chegada a Mari. 050, direto e TAP, direção Delta, obrigado. Luiz, visual com o mesmo livre frequência. Na subida Arbor. Bom dia 3859, contato radar sobre o nível 360, sai da Arbor. Escuta. O trip 5414, confirma indicada. 220, senhor. 7220, obrigado. Como é que a Cudelso tem condições de dar presente ao ingressar no circuito de tráfego à direita com o curva imediata à esquerda? Minuto para a zona. Positivo, vai reduzir então, esse 4-4. Próximo da pista. Como é que a Cudelso faça uma curta base pela direita devido a uma aeronave aproximando da final da 1-0? Delta. 5 Delta, efetua aí uma perna do vento, dando um 7 mais próximo possível aqui do aeródromo, ok? E agilizando aí, encurtando a base o máximo. Delta, aqui. Nível uma centena, decolagem da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 1-1-9-8 e aciona 5-1-7-0 no transponder. 5-6-3, obrigado. Tantão correto no pátio 3, reporta para acionamento. 2.544 Deixa no 888 agora com a torre 1-1-8-9-5, bom pouso. Bora, Bahia. Oh, Salvador, bom dia, 181, é 1888. Vai passar o marcador externo, você escuta. 1888, ponte na aproximação, guarde autorização de pouso, é ponte baixar a travada. 1888, 1888, 76, mantendo 500 pés. Sobre, para, aproximando para pouso da 1-7, não interferirá no, no seu, na sua aproximação. Entendi. 88, copiou a torre? Afirmo. Mike Echo Delta livre pouso da 1-7, vento 080 graus, 1-1-9. Mike Echo Delta livre pouso da 1-7, trem vai estar chegando, Delta. Bom dia, 6250, desce o nível de voo 060, chega na Mare. Livre pouso na 1-0, vento 080 graus, 1-0 noite. Objetivo nosso pouso, 1-3-8. Solo Salvador, bom dia, Xander 6311. Informação via para Guarulhos, 660. Xander 6311, bom dia, informação Índia confere. Guarulhos autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9-8. E aciona 5401 no transponder. Autorizado Guarulhos 360, decola da 1-0 com curva direita da El Linda Brinde, no pêndulo 1-6, conforme a rota do plano, controle 1198, transponder 5401. Tuner 6311, correto, confirma o portão? 8. Gente, no 08, chama pronto para o chuveiro de acionamento, Tuner 6311. Chamará 6311. 40, autorizado o táxi até o Pat 4. No 888, no solo, aos 40, libre direito, chame solo 21-9. 219, 3859, agora concentro Recife na frequência 1-2. 88, secundária 1260, bom voo. Centro em 1288, alterna 1260, dá 3859. 34, com 888. 3000 feet, can H 1014. 1014, down to 3000. Passando 060 para 050982. 71982, descida para 2000 pés, o ajuste é 1094, autorizado final do procedimento de LF X-Ray, resposta estabilizada. 2014, autorizado X-Ray 1982. Patrulha 5414, na final, estabilizado visual. 5414, torre 1895. 1895, obrigado. 1106. Frente, guardião 06. Torre, o trip 5414, final da 1-0, visual baixado, checado. Trip 5414, livre pouso na pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Sente autorizado o pouso 5414. Guardião 06, fora do solo aos 4-1, chame controle na frequência 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8. Índia November Alpha, livre táxi até a interseção Oscar, reporte para ingresso na pista 17. Visuais, via litoral. É. Alô, Salvador, 1073. Na sua escuta com autorização, Porto Seguro 320, frente da Índia no 612. 073, informação Índia confere. Só o instante cópia, prepara a saída da Euleda, aguardando. Da Euleda, aguardando. Alfa Tango Tango, livre acionar, reporta táxi. Trip 5414, táxi de Alfa Kilo, Pat 3. Dono 073, Transcop. Copia. Autorizado Porto Seguro, nível 340. Decola da 10 com curva direita, me perfila a saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. Controle em 1-9, decimal 8 e acena 5404 no transponto. 340, Porto Seguro, autorizado, decola da 10, curva direita na Dael Leda, após Leda, vou direto a Porto Seguro. 198, controle 5404 no transponto. Dono 073, correto, portão 612, chama pronto, spec, finalmente. Tá, Marinho, obrigado. Tango Tango, inicialmente táxi autorizado até a entrada do pátio principal, aguardando para prosseguir. America 239, stay your speed.